Coloca eles acampados com as suas espadas desembainhadas, e vi os milhares de anjos aqui para estarem batalhando a nosso favor, Senhor. Libera, Senhor, aquilo que o Senhor precisa liberar sobre nós. Libera sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, toda a resistência espiritual que se opôs neste dia contra este culto, contra esta palavra. Nós repreendemos em nome de Jesus. Eu dou uma ordem a esses demônios que eles batam em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca, Senhor, os seus anjos acampados aqui ao nosso redor. Não permita que nenhum principado venha interferir nessa hora, neste momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de intimidação. Em teu nome, Senhor. Em teu nome, Senhor. Em teu nome. Aleluia. Aleluia. Libera cura aqui hoje. Libera cura. Libera cura aqui hoje, Senhor. Cura de enfermidades, libera. Eu declaro em nome de Jesus, cura de enfermidades aqui hoje. Libera, Senhor, transformações, libertações aqui hoje. Senhor, libera recursos sobre os teus filhos. Abre as janelas do céu sobre nós. Abre as portas sobre a igreja, Senhor, libera. Libera as suas águas aqui, Senhor. Libera as suas águas, Pai. Começa a soprar aqui no seu povo. Começa a soprar e liberar tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Libera, Senhor, age por liberalidade na nossa vida hoje. Agora libera, Senhor. Libera uma porção nova do Senhor. Libera uma porção nova. Uma porção nova. Vem Espírito Santo. Senhor, um pouco mais da tua presença. Um pouco mais, Espírito Santo. Um pouco mais de ti. Um pouco mais. Mais, nós queremos mais. Libera mais. Libera mais. Doce a sua presença, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado, Senhor, nós podemos sentir a sua presença. Obrigado, Senhor. Desfrute da presença do Senhor, queridos. Nós vamos entrar no automático. Desfrute da presença do Senhor. O Espírito Santo está aqui se movendo. Ele fará da sua vida na paz. Isso, ele andava lá, no que ele andava lá nas. Desfrute da presença do Senhor. Da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se a sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois, tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para outro. Mas, havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, passaram a exclamar que ele era um Deus. Aleluia. Queridos, Paulo, ele estava preso. E ele precisava chegar até Roma. Nos capítulos 25, 26 e 27, você pode ler depois o desenrolar de toda essa história. E ele precisava chegar até Roma, porque ele foi preso e ele apelou para ser julgado por César. Por quê? Porque ele estava sendo ameaçado de morte. Existia um conchavo para que ele fosse morto. Então, Ele foi colocado num navio porque esse navio ele ia até Roma, até a Itália. Porém, ele falou assim: olha, eu prevejo que a nossa viagem no mar vai ser muito desastrosa e muito perigosa. Era o início do inverno, então a navegação naquela época era muito perigosa por conta das grandes tempestades que tinham. E Paulo, Ele falou assim: olha, a gente não pode ir agora, a gente tem que passar o inverno aqui, porque vai ser muito desastrosa e perigosa a nossa viagem. Porém, os comandantes ali daquele barco, daquele navio, eles falaram: não, nós vamos navegar, nós vamos para Roma. E ele, junto com um monte de preso, estava naquele barco, e dito e feito, começou uma tempestade e eles passaram por 15 dias de tempestade em alto mar. Levados pelos ventos, pelas ondas, a coisa foi tão feia que eles acreditavam que eles não sobreviveriam. Porém, Deus, um anjo apareceu a Paulo e falou assim: Paulo, nenhuma das pessoas que estão nesse barco, elas vão se perder. E também você não vai morrer, porque é necessário que você chegue até Roma. E o anjo falou aquilo para ele. E foi exatamente o que aconteceu. O mar, as ondas fizeram com que o navio encalhasse ali naquela cidade chamada Malta, que não era Roma ainda, porque depois de Malta, Paulo ainda pegou um outro navio, depois ele foi para Roma. Mas ali foi um lugar onde Deus preparou o livramento e para que eles não morressem. Eles chegaram naquele lugar e a gente leu ali que as pessoas receberam eles muito bem, mas estava frio e chovia, e eles fizeram uma fogueira porque eles estavam molhados. E diz que Paulo estava pegando alguns gravetos ali para alimentar o fogo, e uma víbora, uma cobra que estava ali, ela grudou na mão dele. E ele pegou aquela cobra ali, sacudiu ali no fogo, e ela se encilhou. E as pessoas, quando viram aquilo, quando elas olharam aquilo, elas disseram: poxa, esse cara, ele é tão mal que apesar de ele ter sobrevivido no naufrágio, a justiça não permitiu que ele vivesse. E uma cobra pregou ele. Porém, não aconteceu nada com Paulo. Ele não morreu. Ele sobreviveu àquele ataque daquela cobra. E aquele veneno não teve efeito sobre ele. Tanto é que depois você vai ver que ele permanece ali na cidade por 3 meses. E depois ele chega em Roma. E ali ele estabelece ali o final ali do seu ministério. Então, queridos, era necessário que Paulo chegasse até Roma. E cada um de nós tem um destino em Deus. Nós estamos cansados de ouvir falar disso, que cada um de nós tem um destino em Deus. E é necessário, hoje eu quero dizer para você que é necessário que você chegue ao seu destino. Não é um acidente, não é um acaso, não é uma palavra só porque alguém está falando no microfone, então alguém falou que eu tenho um destino, então eu vou ter um destino. Não, é necessário, é importante que você chegue neste lugar. É necessário, é preciso. Você é importante para o reino de Deus. É importante que cada um de nós, a gente encontre o nosso lugar em Deus. É importante, é fundamental para os dias de hoje que a gente esteja alinhado com o nosso chamado, com o nosso destino. Então é necessário que nós cheguemos lá. E cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui, precisa chegar a esse destino. É necessário. Então é necessário que nós entremos em alguns lugares. É necessário que nós cheguemos em alguns lugares. É preciso que aconteça algumas coisas na nossa vida, porque isso vai nos levar ao nosso destino. Amém. E nós não podemos achar que tudo é uma má sorte, é uma desgraça. Porque até mesmo a tempestade de 15 dias, que faz você achar que você poderia morrer, essa tempestade, ela está te ajudando a levar você para o seu destino. Então, não são as circunstâncias que envolvem a sua vida que dizem se você vai chegar no seu destino ou não. Porque é necessário que você chegue até lá. E Deus, Ele se move, Ele trabalha para que cada um de nós possa chegar no nosso destino. É necessário que você esteja aqui. Era necessário que você estivesse aqui nessa manhã, escutando o que eu estou falando para você. Porque isso vai te levar ao seu destino. É necessário que a gente viva algumas coisas. Agora, o que precisa acontecer na sua vida para que você possa chegar no seu destino? O que é necessário que aconteça na sua vida hoje? Claro que eu não vou falar assim, ó, cara, eu preciso entrar num barco e passar 15 dias no mar, uma tempestade, eu preciso fazer isso. Preciso passar uma luta financeira, eu preciso passar por uma enfermidade, não é necessário que aconteça isso comigo. E a gente nunca vai achar, a gente nunca vai desejar isso para nós, a gente nunca vai achar que essas coisas são necessárias. E é normal isso, porque às vezes um período de tempestade na sua vida, quem sabe que é necessário para você é o Senhor, não eu, e nem muito menos você. Agora, existem algumas coisas que a gente sabe que precisa acontecer na nossa vida, porque essas coisas, elas vão nos levar para o nosso destino. Eu repito, é necessário que você chegue ao seu destino. Eu quero que você saia daqui hoje com esse entendimento, com esse desejo no seu coração de que você precisa chegar no lugar onde Deus quer que você chegue. Que a gente tem que sair daqui hoje com essa convicção: eu vou chegar ao lugar onde Deus quer que eu chegue, custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu preciso chegar lá. Porque a coisa mais importante para nós é o destino que Deus tem para nós. Então, o que é que precisa acontecer hoje na minha vida? O que é necessário? O que é necessário que aconteça? Talvez a gente possa começar a listar aqui uma série de coisas necessárias para que a gente possa alcançar um lugar, o nosso destino em Deus. Mas para você, o que é necessário hoje? O que realmente é preciso hoje? É algo específico? É algo assim que talvez só você saiba? Então, talvez seja necessário hoje que eu comece a ter uma vida de oração. Isso é necessário para mim hoje. Talvez não seja necessário para outras pessoas, porque as outras pessoas, elas já têm uma vida de oração. Mas para mim isso é uma necessidade. É algo que falta para mim. É algo que não está acontecendo na minha vida. E eu sei que eu preciso disso para que eu possa chegar ao meu destino. Então, nos dias de hoje, a gente precisa entender que é necessário nós assumirmos algumas coisas. É necessário que aconteça algumas coisas. É necessário vida de oração. É necessário santidade. É necessário que a gente leia a Bíblia. É necessário que a gente faça jejum. É necessário que a gente esteja na igreja. Amém. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você teve um tempo de qualidade com Deus? Então nós precisamos trazer de volta algumas coisas que se perderam na nossa vida. Trazer de volta algumas coisas que se esvaíram das nossas mãos. Que entrou no ativismo. Nós lutamos às vezes no ativismo. Nós entramos muitas vezes num campo do conformismo. E sabe, algumas coisas elas se perderam. Algumas coisas elas não acontecem mais. Mas eu quero dizer para você hoje que nada daquilo que Deus nos ensina é em vão. Nada daquilo que Deus fala para nós é em vão. Tudo aquilo que Deus libera sobre nós é preciso e é necessário. Tudo aquilo que acontece conosco, que vem da parte de Deus, é preciso e é necessário. Nós não podemos desprezar aquilo que Deus ele tem liberado sobre nós, aquilo que Deus tem falado para nós, aquilo que Deus tem nos ensinado. Nós não podemos desprezar. Sabe, a gente não pode criar uma nova doutrina. A gente não pode criar uma nova visão. A gente não pode criar um novo evangelho. É necessário que a gente se submeta à vontade de Deus. É necessário. Então nós precisamos trazer de volta algumas coisas que estão se perdendo. Você sabe o que se perdeu na sua vida? O que se perdeu? O que você fazia antes que você não faz mais hoje? Qual é a chama que se apagou no seu coração? Sabe, há uns meses atrás nós entramos num tempo que Deus estava fazendo a gente queimar. Estava todo mundo queimando, vamos queimar, vamos queimar. Cara, eu vou te perguntar hoje, você está queimando ainda? Porque se você não soprar, meu irmão, a chama vai se apagar. E é necessário que haja o sopro do Espírito, porque essa chama, ela precisa continuar acesa. Sabe, os moveres, eles vêm e vão. O apóstolo Luiz Hermínio estava falando esses dias, assim, cara, teve uma época na igreja que era a unção, era cair na unção, não é verdade? Eu não caía na unção. Ela orava e pá, você caía na unção. E era o mover que Deus liberou. Depois virou bagunça, eu entendo, né? Enfim. Mas era o mover. que Deus liberou. Então os moveres, eles vêm e eles vão, por quê? Porque eles são necessários. Agora, aquilo que é da parte de Deus, é da parte de Deus, meu irmão. Aquilo que, que Deus está liberando é de Deus. Eu não tenho influência sobre isso. Nós não podemos influenciar. Não adianta eu ficar aqui agora, Deus liberou a unção, vamos cair na unção. E a gente está aqui há 50 anos caindo na unção, meu irmão. Deus já passou por isso, já era, já é outro tempo. Então o que vem da parte de Deus é necessário. Agora, eu preciso tornar aquilo necessário para a minha vida. Então, algumas coisas se perderam. Algumas coisas necessárias. Os moveres de Deus, eles têm um propósito, eles têm um objetivo, que é tocar a sua vida, que é ativar a sua vida. Para quê? Para que você se torne uma pessoa, para que ele ative a sua vida, para que você se torne uma pessoa santa. É necessário algumas coisas, sabe? A Bíblia fala que Deus, ele Ele nos tornaria alvos como a neve. O que significa isso? Que nós seríamos limpos. Isso tem a ver com santidade, não é verdade? Vestes brancos, alvos como a neve. É branco, ou seja, brancos como uma neve. Então isso é uma santidade liberada do céu, porque a neve, ela cai do céu. A neve, ela cai do céu, então existe uma santidade liberada sobre nós. E ela é necessária. Nós precisamos andar e estar em santidade. Então Deus, ele vem, ele te encontra e ele torna você puro e branco como a neve. Ele te coloca num lugar de santidade. Ele limpa toda a nossa imundícia. Só que também, a Bíblia fala que ele também, que nós precisamos ser brancos como uma lã. E a lã não vem do céu. Ela vem da terra. Ela nasce de dentro para fora do animal. Então, a santidade de Deus, a parte dele, foi derramada sobre nós. Agora tem uma santidade que precisa brotar do nosso interior. Porque essa santidade é necessária. É necessário que nós tenhamos uma vida de santidade. Então, são dias, meu irmão, que nós precisamos alinhar a nossa vida com isso que Deus está nos falando. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Aconteceu uma ativação profética sobre nós esses dias. Sabe, o Judá Bertelli veio aqui e isso foi necessário, porque ele precisava liberar algo sobre nós. E nós estamos cheios de palavras, nós estamos cheios de ativação. Nós estamos cheios de pessoas orando por nós. E agora é necessário que nós pegamos, a gente pegue tudo isso e transforme numa lã branca. Todas essas coisas que acontecem, em nós, na igreja, elas têm um destino, elas têm um propósito, nos levar a ter uma vida de santidade. Porque é necessário que sejamos, que a gente nos santifiquemos hoje. A gente tem que pegar tudo isso que Deus tem liberado sobre nós e transformar numa lã branca. Por isso, nós precisamos, nesses dias, avaliar a nossa vida e começar a olhar para nós e começar a nos moldar em relação a tudo isso. Eu creio que nós vamos precisar, cara, deixar de fazer algumas coisas nesses dias. Nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Nós vamos precisar deixar de fazer algumas coisas. Talvez você vai ter. A gente vai precisar agora ser um pouco mais seletivo com as coisas que a gente assiste na televisão. Que é um conselho, cara, venda sua televisão. Que ela não presta para nada. Mas é só um conselho, irmão. Só um conselho. Porque eu tenho televisão na minha casa. Então a gente vai ter que ser um pouco mais seletivo com as coisas que a gente assiste na nossa casa. Tem alguns filmes que a gente para pra assistir, que aquilo, cara, aquilo não tem, você não tem que assistir aquilo. A gente tem que ser seletivo com os lugares com que a gente vai, com as coisas que a gente fala, com aquilo que a gente pensa. A gente precisa olhar para nós assim, como é que eu estou me vestindo? Até com as nossas roupas, a gente precisa olhar e observar e falar assim, cara, isso daqui, a roupa que eu visto, ela é condizente com aquilo que eu prego, com a minha fé. Até a nossa forma de vestir, nós precisamos olhar para nós. Meu irmão, entenda que eu não estou aqui, ó, dizendo que você não pode usar roupa X, roupa Y, você não pode assistir televisão. Aqui eu não estou trazendo uma regra, eu não estou trazendo nada disso, eu estou dizendo que você precisa alinhar a sua vida com tudo aquilo que Deus tem falado, que tudo aquilo que Deus está trazendo para nós, com toda a ativação que Deus tem liberado sobre nós. Cara, eu estava ouvindo o pastor Heber lá da Ouvir e Crer esses dias, e ele estava falando, ele fala muito de vida do Espírito, ele fala assim, cara, ele fala muito de oração em línguas, ele falou assim, uma hora no meio da pregação, ele fala assim, cara, agora assim, não adianta você orar em línguas se você continuar mentindo. Aí eu fico lá, 4 horas lá, orando em língua, xere, calaba, xuia, baba, xere, andalaba, baba. Fica lá 4 horas de oração em línguas. Aí eu estou me edificando. Só que aí eu chego lá fora e a minha vida não é condizente. Cara, a oração em línguas, ela precisa trazer para fora a lã branca. Senão não faz sentido. Então são algumas coisas que você. Ah, você está ali orando em línguas. O que é da parte de Deus, ele está fazendo, meu irmão. A Bíblia fala assim: quem ora em língua, edifica-se a si mesmo. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, da minha parte, o que eu estou fazendo com aquilo? Então, a gente precisa, nesses dias, abrir mão de algumas coisas. Sabe, aquela serpente que mordeu Paulo, ela representa o veneno deste mundo. Sabe o que está acontecendo? A gente está sendo contaminado pelo veneno dessa terra. A gente está contaminado pelo veneno dessa terra. Em todo dia, a serpente vem. Todo dia a serpente vem dar uma mordidinha em você. Todo dia ela vem. e dá uma mordidinha em você. Cara, a Bíblia fala que lá no jardim do Éden, Deus falou para a serpente: olha, você vai rastejar e você, eu vou colocar uma inimizade entre a sua descendência e a descendência da mulher. E ali, ali há uma palavra profética de Cristo. Então está falando de Jesus, que a serpente morderia o calcanhar dele, porém ele esmagaria a cabeça da serpente. Então você vê lá no Novo Testamento a serpente mordendo o calcanhar de Jesus, levou ele lá para o deserto e tentou ele por 40 dias, tentou ele por 3 vezes. A gente vê ali, ó, os fariseus, os saduceus perseguindo a Jesus, querendo prender ele, querendo matar ele, desafiando ele, querendo colocar ele em descrédito, sabe? Você percebe que Jesus, ele chama os saduceus e os fariseus de raça de víboras, porque essa era a serpente daquela época, mordendo o calcanhar de Cristo, tentando tirar ele do propósito. Era necessário, meu irmão, que Jesus viesse e ele morresse na cruz, era necessário. E a serpente veio e ficava ali mordendo o calcanhar dele, ficava tentando roubar ele. Era necessário que Paulo, ele chegasse até Roma. E aí a serpente veio e mordeu o braço dele, porque ela queria matar ele, porque ele não podia chegar em Roma. Agora, meu irmão, quais são as serpentes dos dias de hoje que estão mordendo os nossos braços, que estão mordendo os nossos calcanhares, que estão contaminando e matando a igreja? Então a gente vê um monte de coisa dentro da igreja. Sabe, o número de divórcios, cara, eu vi acho que foi o pastor Luciano Subirá, que ele estava falando que o número de divórcios dentro da igreja estava quase se igualando ao número de divórcios fora da igreja. Então essa é a serpente dos dias de hoje, é o veneno contaminando o corpo de Cristo. Eu vi um dado hoje, esses dias, sobre pornografia, que acho que não me lembro agora, uma porcentagem de pastores já tiveram envolvimento ou se envolvem com a pornografia. Então isso é o que a serpente está mordendo hoje, o calcanhar e os braços das pessoas e contaminando a vida delas. E por aí vai. E a gente, se a gente não abrir os nossos olhos, e se a gente não começar a prestar atenção em algumas coisas que a gente não dá atenção nos dias de hoje, cara, essas coisas, elas vão nos contaminar. A serpente, ela está atuando e ela está mordendo as pessoas e ela está contaminando todas as pessoas. E a gente precisa ter os nossos olhos abertos e atentos para essas coisas. Sabe, meu irmão, você precisa entender uma coisa, que o diabo, ele está preparando a humanidade para a vinda do anticristo. Assim como João Batista preparou o povo para que no dia que viesse Jesus, para quando Jesus nascesse, João Batista veio preparar o caminho, trazendo as pessoas para o arrependimento. Então ele preparou, ele foi um instrumento de preparo para quando viesse Cristo. E hoje, cara, a serpente, ela está preparando o caminho para a vinda do anticristo. E, cara, isso não é um evento futuro, isso acontece hoje. E sabe quem é o alvo, o principal alvo da serpente nos dias de hoje? Sou eu e é você e a sua casa, a sua família, o seu casamento. Somos nós os alvos da serpente dos dias de hoje. Porque quando vier o anticristo, as pessoas estarão de braços abertos para ele. Por quê? Porque o caminho está sendo preparado. A serpente, o diabo está contaminando as pessoas com falsas verdades, com mentiras. Então a gente precisa começar a olhar para essas coisas. E não adianta eu olhar para a vida de Samuel e achar e tentar encontrar o que tem contaminado a vida dele. Não adianta, porque eu tenho que olhar para mim. E cara, se Deus me der a graça de ver algo que está contaminando, eu vou chegar aqui e vou abençoar a vida dele. Mas isso por uma graça, isso porque Deus quis. Mas porque eu tenho que olhar, porque eu tenho que olhar para mim. O que tem que me contaminar? E essas contaminações, elas estão relacionadas com a nossa vida diária, do nosso dia a dia, com aquilo que a gente assiste na televisão, com aquilo que a gente acessa nas redes sociais, com o tipo de pessoa com que a gente se relaciona, com os lugares que nós frequentamos, com os conceitos que a gente tem. Você percebe que o diabo ele está mudando os valores? Isso é muito nítido para nós. O diabo está mudando os valores das coisas. Então ele está estabelecendo novos conceitos. Ele está estabelecendo um novo padrão de pensamento. Tudo isso por quê? Porque ele está preparando as pessoas para a vinda do anticristo. E cara, eu vou te falar uma coisa. Sabe qual deve ser a nossa busca diária? De nós sermos isentos aos venenos desse mundo. Cara, nada aconteceu com Paulo quando ele foi picado por aquela serpente. Absolutamente nada. Porque ele estava imune. Mas por que ele estava imune? Porque Paulo tinha uma vida com Deus. Ele tinha uma vida. Ele estava imune àquele veneno. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos estabelecer a nossa vida em Deus, porque nós precisamos estar imunes aos venenos da serpente. Porque, meu irmão, vou te falar uma coisa. A questão é se você vai ser picado ou não pela serpente, porque você vai ser. Até o calcanhar de Jesus, ela mordendo, vai morder você. A questão é que ela vai te morder. Ela vai injetar o seu veneno em você. Agora eu quero saber onde está a sua imunidade. Você precisa pensar na sua imunidade. Cara, você não tem que pensar na serpente. Não adianta ficar lá no seu quarto lá repreendendo a serpente em nome de Jesus. Meu irmão, seja imune ao veneno que ela tem lançado sobre você. E algumas coisas práticas a gente pode fazer, a gente precisa fazer. Você sabe o que te contamina? Começa por aí. O que te contamina hoje? Qual é a sua fraqueza? Olha para a sua fraqueza. É aí que você é contaminado. Então começa por aí. Começa por aí. Começa a ser imune nessa área. Começa a se encher da presença de Deus. Comece a orar. Até que você esteja totalmente imune a esse veneno, a essa contaminação. Totalmente imune. Sabe, Paulo? Sabe o que aconteceu com Paulo? Depois que ele foi picado pela cobra, ele curou uma pessoa lá na cidade de Malta. E aí, as pessoas elas mudaram, elas pensaram assim, olha, chamaram ele de Deus porque a cobra não aconteceu nada com ele. Não aconteceu nada. Então eles falaram que primeiro ele era um assassino, depois mudaram de teste. Não. Agora ele era um Deus. Você percebe que o diabo está sempre querendo mudar a sua identidade. Primeiro você é um assassino. Não, você não é assassino. Assassino não funciona. Porque não morreu, então ele é um Deus. Vamos dar glória para ele, vamos adorar ele. Sabe, teve outras vezes que Paulo foi chamado de Deus na Bíblia. Ele foi chamado de Deus outras vezes. Porque o diabo estava sempre querendo mudar a identidade dele. Paulo queria trazer o foco para ele. O diabo queria trazer o foco para Paulo. Sabe, na cidade de Malta existia um principado que atuava. E eles chamavam de Deus Hércules, que ele era o dissipador do mal. Olha que interessante. Então aquela cobra mordeu Paulo e não aconteceu nenhum mal com ele. Aí eles falam assim: olha, ele é o Hércules, ele é o Deus Hércules. Mas sabe, meu irmão, Paulo não se contaminou com isso. Sabe o que ele fez? Ele manifestou o reino. Ele tinha um antídoto que o reino de Deus estava dentro dele. E ele manifestou esse reino. Sabe, o antídoto contra o veneno da serpente é o reino de Deus. A serpente nunca prevaleceu contra o reino. Nunca. E ele saiu curando. E ele ficou 3 meses naquela cidade curando as pessoas. E um cara foi curado e começaram a trazer pessoas para que ele pudesse curar. E muitas pessoas foram curadas naqueles dias. E ele ficou 3 meses naquele lugar curando as pessoas, manifestando o reino de Deus. Cara, seja lá qual for a armadilha de Satanás, a armadilha da serpente contra a sua vida, meu irmão, o antídoto para nós é nós manifestarmos o reino de Deus. Existe um reino dentro de você. Você foi ativado. Nós somos ativados nesses dias. O reino de Deus está ativo, está trabalhando dentro de nós. Comece a colocar ele para fora, meu irmão. Comece a colocar ele para fora. Aleluia. Porque esse é o antídoto contra a serpente. Nesses dias, meu irmão, eu quero que você comece a refletir contra a respeito da sua própria vida, daquilo que você pensa, da roupa que você usa, da comida que você come, como que você conduz o seu dia a dia, o tempo que você perde fazendo coisas vãs. Eu quero que você comece a refletir sobre essas coisas. É porque dentro dessas coisas que a serpente começa a colocar o veneno dela contra você. Comece a pensar, comece a refletir sobre a sua vida nesses dias. E muito mais do que isso, comece a mudar. Comece a mudar no seu dia a dia, comece a mudar as coisas que você faz. A gente perde muito tempo com coisas vãs. Cara, existe um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Para todas as coisas. Cara, eu tô entendendo uma coisa comigo. Esse dia eu tava pensando, o dia que eu, para mim dormir, descansar, vai ser um dia específico. Porque não adianta, eu não consigo dormir 8 horas por dia. Eu não consigo, cara, eu não consigo descansar, porque aí eu estava entendendo isso, cara, vai ter um dia que Deus fala assim, agora você vai lá e dorme, 12 horas. E tem acontecido esses dias, isso na minha casa, umas 2 ou 3 vezes, né? A gente vai, e de repente, no outro dia não tem nada para fazer, não tem um compromisso, e a gente dorme, cara, e Davi uma bênção, que se deixar ele dorme 15 horas. E aí eu durmo 12 horas, cara, e falo, ah, cara. Então, às vezes, fala assim, meu, eu tenho que ficar perdendo tempo dormindo, não, cara. O dia de dormir, a hora de dormir, Deus vai preparar o momento certo. Porque tem um tempo para todas as coisas. Existe o tempo das férias, o momento das férias, da viagem. Existe o dia do casamento, né, não, Jorge? Existe um tempo para tudo. Tudo vai, o dia certo, a hora certa vai chegar para todas as coisas. E sabe, a gente precisa avaliar o nosso dia a dia, porque a gente está perdendo muito tempo com coisas que nós não deveríamos estar fazendo. Ah, sabe, cara, tem hora que você está assistindo um filme lá e não tem nada demais com aquele filme, mas aquela hora não era para você estar assistindo um filme. Aquela hora era para você estar ali em adoração. Era quando você está no seu quarto. E a gente começa a planejar, a gente planeja a nossa vida, a gente planeja o nosso dia a dia. Meu irmão, talvez a gente não se apercebeu, mas a gente precisa começar a olhar para essas coisas. Precisa começar a olhar. É importante, cara. Um dia, Pedro teve uma visão de alguns animais impuros que os judeus não poderiam comer. E aí Deus falou assim: mata como? E ele falou assim: Senhor, jamais comi coisa impura. Aí Deus falou para ele assim: Pedro, não torne impuro aquilo que eu santifiquei. Mas sabe, cara, eu tô percebendo esses dias que nós estamos tornando santo aquilo que Deus não santificou. Que é o oposto. Não torne impuro aquilo que Deus santificou, mas também não torne santo aquilo que Deus não falou que é santo. E nós precisamos ter uma visão hoje, nesses dias, da santidade de Deus. A gente precisa olhar para a santidade de Deus com outros olhos. A gente precisa trazer de volta o temor do Senhor. Cara, Deus é santo. O lugar que você está pisando é santo. Você é santo. O trabalho que você dá, que Deus te deu, é santo. A casa que Deus te deu é santa. As coisas que Deus te deu é santo. Tudo Deus santificou para você. Esse lugar aqui é santo. Nós temos que olhar para essa igreja com santidade, com olhos santos. Com olhos santos. Posso dar? Senão a câmera vai usar as minhas palavras aqui. Santíssimo. Esse lugar é santo, meu irmão. Qual é a hora do culto? É 9 horas. 9:10 você tem que estar aqui. Por quê? Por causa da santidade. Por causa do temor do Senhor. Por causa da reverência e do respeito para com o seu Deus. Não é por causa de uma regra. Não é por causa de uma bronca. Mas é por causa da santidade de Deus. Então nós temos que olhar para esse lugar com olhos de santidade. Nós precisamos tratar as coisas de Deus que são santas, conforme elas merecem. Cara, hoje é o dia da ceia. E Deus fala assim: olha, analise-se o homem a si mesmo e não coma da ceia, da mesa, indevidamente, porque a mesa é santa. E a gente precisa restaurar essas coisas nesse dia, mais reverência com as coisas de Deus, mais compromisso com as coisas de Deus, mais valor com aquilo que Deus tem derramado sobre nós. A gente tem que pegar tudo aquilo que Deus tem falado e transformar isso numa lã branca, meu irmão. Uma lã branca. Porque, cara, grandes coisas estão ainda por vir sobre nós. Porque Deus ainda tem muito para derramar sobre essa geração, essa nação. E nós precisamos estar prontos e preparados para este dia. Santificai-vos hoje. Santificai-vos hoje, que amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. E, cara, o mundo está cheio de veneno. E está na hora de nós tirarmos as contaminações que a serpente lançou sobre a igreja. E começa comigo. Começa com você. A gente sabe. Eu sei. Eu sei o que eu tenho feito. Eu sei onde eu preciso mudar a minha vida. Eu sei o que eu preciso fazer. Você sabe o que você precisa fazer, meu irmão. Você sabe, a gente fala dia após dia, aqui nos cultos, nas casas, a gente fala, Deus tem falado conosco, e a gente sabe o que fazer, meu irmão. E é necessário a gente fazer algumas coisas. Para algumas pessoas é necessário você manter uma regularidade na igreja, estando aqui todas as semanas. Para algumas pessoas você precisa restaurar o seu altar, o seu quarto de oração. Para algumas pessoas você precisa voltar a jejuar. Para algumas pessoas você precisa deixar de assistir alguns programas de televisão. Para algumas pessoas você precisa abandonar as redes sociais. Sei lá, meu irmão, começa a pensar. Você sabe o que você precisa fazer. Agora, meu irmão, qual a sua opção hoje? Nós vamos optar pelo reino? Ou pelo mundo? É que nem Deus falou lá em Deuteronômio, hoje eu te coloco a bênção e a maldição. Você escolhe o que você quer. Por isso que Deus nos trouxe aqui nessa manhã porque nós vamos assentar na mesa com o Senhor. Ele te convidou para você estar aqui e comer o pão e tomar o vinho, porque você não é dispensável. Você não é dispensável. O reino de Deus precisa de você. Meu irmão, é hoje. É hoje, é agora. Comece a orar. Meu irmão, se retrate com o Senhor aí. Se retrate, ore ao Senhor. Entrega a sua vida para Ele. Entrega o seu coração para Ele. Comece a avaliar a sua vida. Comece a analisar a sua própria vida. Faça um compromisso com o Senhor nessa manhã. Se comprometa com Ele. Se comprometa com o reino de Deus. Se comprometa com aquilo que o Senhor tem falado para você. Meu irmão, ora. Ora, comece a orar. Cheirava a sua linda lavanda. Aleluia. Senhor. E a ceia, ela não é... A ceia, ela é inclusiva. Ela não deixa ninguém de fora. Não há nada que impeça de vocês participar da mesa, porque ele te chama, ele quer incluir a nós. Porém, nós precisamos fazer isso com consciência. E se existe algo que te deixa impuro, você entra no arrependimento, você peça perdão. E ele, como nós falamos aqui, ele vai deixar você branco como a neve, porque você é digno. Para ele, você é digno de participar da mesa. Ele trouxe a dignidade para nós. É um momento de gratidão, meu irmão. Dia quinta-feira foi dia de ação de graças. Dia de ação de graças. Aqui no Brasil não tem muito essa cultura, mas lá nos Estados Unidos isso é muito forte na cultura, onde eles reúnem em família. E toda a família ali na mesa, sentado, eles agradecem ao Senhor. Eles têm um tempo de oração, de agradecimento. E aí eles compartilham entre os vizinhos da esquerda, da direita, as suas comidas, e é uma festa, uma coisa muito, muito bonita. Eu não sei se isso é ainda dessa forma, porque sabe o que acontece, cara? A serpente jogou o veneno e lançou a Black Friday. E na sexta-feira é o dia da Black Friday. Aqui no Brasil é a Black Friday. E aqui a gente não tem muito essa. Está começando agora essa da Black Friday. Estava começando agora. Mas lá nos Estados Unidos, eu não sei se alguém viu na televisão, os caras derrubam a porta nas lojas, passam a noite toda. E aí você vê, cara, eles já não se preocupam mais com o dia de ação de graça, porque eles querem se preparar para a Black Friday. Tá lá na fila, não sei o que, vou comprar com desconto, vamos estar ali conectado na internet para a gente comprar não sei o que. E aí hoje eles dão muito mais valor a Black Friday do que o dia de ação de graças. Eis aí o veneno da serpente. Eis aí a serpente mordendo o calcanhar da igreja. E a igreja, mais uma vez, trocou aquilo que é santo por aquilo que é impuro. Porque que adianta, cara, você pagar R$500 a menos num iPhone, mas você deixou de estar ali na mesa do Senhor, agradecendo ao Senhor? Cara, vende o seu celular e dá de oferta na igreja, mas não deixa de participar da mesa do Senhor por coisa nenhuma nessa terra. Não, nunca mais. A gente tem que trocar ao Senhor por nada neste mundo. Nada, absolutamente nada vale a pena. Obrigado, Pai, pelo seu corpo que foi moído na cruz do Calvário. E por isso, o Senhor levou sobre si as nossas dores, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Obrigado, Senhor, porque esse pão aqui representa o teu corpo, onde eu me alimento. Esse corpo me alimenta, ele traz a minha sustância, ele traz tudo aquilo que eu preciso. Este é o meu alimento, esse é o nosso alimento, Senhor. Nós queremos comer do Senhor todos os dias da nossa vida. Queremos comer do Senhor todos os dias da nossa vida. Senhor, obrigado pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, porque esse sangue vermelho me tornou branco como a neve. É por causa desse sangue que eu posso me vestir com vestes brancas nesse dia, nessa manhã. Obrigado porque o teu sangue perdoou os meus pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado porque por causa disso eu sou salvo. Deus. Queridos, em nome de Jesus. Sabe que o veneno da serpente, essas coisas, elas nos intimidam. Existe um espírito de intimidação atuando na igreja. Talvez existe esse espírito de intimidação, ele está influenciando a sua vida. Por isso, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de intimidação que traz medo sobre você e impede você de tomar um posicionamento, de ir na ousadia daquilo que Deus te falou e te ensinou. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de intimidação, esse principado que está agindo na comunidade Rafa. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora para que esse principado, esse espírito, esse demônio bata em retirada agora. Amém. Em nome de Jesus, meu irmão, não tenha medo daquilo que Deus falou. Não tenha medo da tempestade. Não tenha medo de nada. Se mova debaixo da palavra do Senhor e não tenha medo. Se você precisa orar para uma pessoa, ora e declare a cura sobre ela, não tenha medo. Se você precisar falar de Jesus para alguém, em nome de Jesus, não há mais intimidação, não tenha medo de falar, não tenha receio. Se mova, manifeste o reino de Deus que está dentro de você. Está dentro de você o reino de Deus. Você não precisa fazer o que eu faço. Você não precisa falar da forma como que eu faço. Você é você. Mas você é necessário hoje. Você é preciso hoje. Você é um instrumento cirúrgico na mão do Senhor. Então, se você tiver que falar, fale. Se você tiver que orar, ore. Se você tiver que agir, aja. Não tenha mais medo. Em nome de Jesus, eu coloco você em liberdade. Você é livre para se mover no reino de Deus. Livre para se mover no reino de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor.